Alguma coisa em mim avisou que você está fazendo falta. Talvez eu senti falta da sua paz, do seu amor, do seu cuidado com a minha vida, da sua fé quando falava de Deus para mim, da sua certeza que dias melhores estavam chegando. Tenho muita saudade de você, da sua companhia. Acho que naquele tempo era feliz de verdade. Tudo passa. A vida mostra para cada um de nós que é preciso vencer, lutar, e para realizar tudo isso é necessário correr contra o tempo e partir em busca dos sonhos. Um dia a gente se vê só, mas cercado de desejos e emoções. Um dia a gente vai se encontrar, e eu vou ter muito prazer em poder estar do seu lado para contar o que tem acontecido comigo. E claro, vou reservar toda a minha atenção para ouvir o que você tem para me dizer. Estou com saudade. Aliás, com muita saudade de você. E descobri isso quando estava orando e pedindo a Deus que alcançasse seus passos e te abençoasse com a vida e fé. Estou com saudade e creio que Deus tem realçado ainda mais o seu amor e a sua vontade de segui-lo. Um grande abraço.